Com vocês. Sai no beat. Formando um exército de fortes. Fortes. Guerreiros. Sai no beat. Na batida. Sai no beat. Na produção. Sai no beat. Felicidade é voz de batida. Sintonia com a batida. Trucada, outro compasso, a palavra bem colocada. Com meu exército, a batida é pesada. Sintonia com a batida. Se liga que agora é só paulada. Paulada sonora. As armas que eu uso é microfone e o taleco. É isso mesmo. Com vocês, Projeto Play. Oficina da rima. Mestre Pico, Andrômeda, é o periferio que acontece. Terra preta, Deja Vu, faz fácil o jugo. Sujeira brasileira.